Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 11 horas 31 minutos 10 segundos. O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, considera a reformulação da lei de anistia proposta pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, um grande equívoco. Na opinião dele, o governo está sendo omisso. Ao invés de propor uma desanistia, deveria ter a coragem de abrir os arquivos para saber onde estão os desaparecidos. Roberto Freire avalia que o ministro da Justiça precisa tomar cuidado ao falar sobre questões de direitos humanos, porque foi ele o responsável pela deportação de dois boxeadores cubanos que abandonaram a delegação de Cuba nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em julho do ano passado e acabaram devolvidos à ditadura de Fidel Castro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Menezes Direito, pode decidir a qualquer momento, na manhã de hoje, sobre o pedido do delegado Protágenes Queiroz para que seja adiado o seu depoimento, marcado para as 14h30 na CPI dos Grampos, na Câmara. Protágenes quer que o depoimento seja marcado a partir do dia 25 de agosto. No habeas corpus impetrado na primeira hora desta manhã, os advogados alegam que Protógenes está fazendo um curso na Academia de Formação da Polícia e que terminará apenas no dia 22, uma sexta-feira. O prêmio do concurso 993 da Mega Sena, que será sorteado hoje, deve pagar 6 milhões de reais para o bilhete que acertar os seis números, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. O maior prêmio da loteria neste ano foi pago no concurso 990, quando uma aposta feita em Minas e outra em Rondônia acertou as dezenas e levou R$ 26.586.140,51 para cada apostador. As apostas para o próximo sorteio, o sorteio de hoje, podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília. A cada meia hora, novas notícias. Brasília, o patrimônio cultural da humanidade, caracterizada pela sua arquitetura original, tem se destacado também na música. Além da Orquestra do Teatro Nacional, do Quarteto de Cordas de Brasília e da Brasília Super Rádio FM, Brasília possui a maior livraria musical do Brasil, a Musimed. Partituras musicais, métodos, dicionários e muitas raridades que só podem ser encontradas na Musimed. Mais de 80 mil títulos diferentes, aguardando os profissionais e os apreciadores de músicas do Brasil e de toda a América Latina. Musimed, a sua casa de música. Na 505 Sul, Bloco A, Loja 65. Telefone 3244-9799. Éder Coimbra fez da educação um instrumento para mudar a sua realidade. Ele nasceu em uma família humilde, no interior de Minas Gerais. Com o incentivo dos pais e o apoio do Bolsa Família, Éder pode se manter na escola. Aos 15 anos, ele venceu um concurso de TV sobre língua portuguesa e recebeu como prêmio uma bolsa de estudos. O melhor prêmio que eu ganhei, com certeza, foi obter o conhecimento. Não sou um herói. Eu sou um exemplo para as outras crianças, tem alunos que passaram a estudar mais, passaram a ler mais. Através da educação, a pessoa ela consegue chegar onde quer. Éder tirou o concurso de letra e sabe que seu maior prêmio é a educação. Participe da vida escolar de seu filho. Informações 0800-616161. Educação de qualidade e compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Existe uma hora em que as outras rádios são iguais à nossa. Mas o nosso ouvinte conhece a diferença. Brasília Super Rádio FM. A diferença é a música. E existem revistas e revistas, mas Brasília em Dia é a única semanal da capital da República. Circulando com periodicidade rigorosa há 10 anos, 100% jornalística, reportagens, colunas especializadas, entrevistas e um time dos melhores. Marconi Formiga, Carlos Chagas, Adalberto Ribeiro, José Guilherme, Liliane Ruriz, Cláudia Pereira, Iris Novaes e Paulo Castelo Branco. Brasília em Dia, a revista da capital da República. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A diferença é a música. De Domingues, com Xavier Cugat. orquestra de Hans Bertram, de Kettleby, em um mercado persa. Ouvimos You Are My Everything, The Young Warren, com Ted Hit. Super FM, cultural e educativa. A diferença é a música. Oswaldo Barros e Conjunto Serenata, de Santos Coelho, Flor do Mal. Henry Mancini e sua orquestra de Mancini, It Had Better Be Tonight. Vitor Silvestre e sua orquestra, The Rondazzo, Going Out of My Head. Nós estivemos com Frank Chexfield e sua orquestra, de Madison e Conrad, de Continental. Acabamos de ouvir com o Mantovani e sua orquestra, de Menilow, Copacabana. ZYC 483. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas, 1 minuto, 0 segundo. Indicadores econômicos. Boa tarde. E esses são os números que fecham neste momento o mercado financeiro. O dólar comercial tem cotação para a compra de 1,5730, para a venda 1,5750. Dólar turismo 1,50, para a compra 1,66 para a venda. No mercado paralelo, 1,67 para a compra, 1,77 para a venda. O euro tem cotação de 2,4325 compra, 2,4342 venda. Risco Brasil aponta agora 225 pontos. Taxa Selic, 13% ao ano. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,6582. O salário mínimo vale R$ 415. Acabamos de apresentar Indicadores Econômicos. Passamos a apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. Israel liberta 5 palestinos como parte de troca com Hezbollah. Comitê dos Estados Unidos admite que China deve liderar o quadro de medalhas. Produtor rural quer dobro do prazo para quitar dívida. Senador Ivan Bayle é a nova aposta para vice de Barack Obama nos Estados Unidos. Calotes e lucro dos bancos pesam mais no custo do crédito, diz Banco Central. China restringe entrevistas em praça famosa. Senado diz que não vai tomar atitude contra Efraim por contratação de parentes. Presidente Lula já está em Pequim para assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Produção industrial brasileira cresce mais de 6% no primeiro semestre, segundo o levantamento do IBGE. Agressão a jornalistas gera incidente diplomático entre Japão e China. Estados Unidos defendem necessidade de medidas punitivas contra o Irã. Delegado Protógenes Queiroz pede adiamento de seu depoimento à CPI das escutas telefônicas. Ministro do Meio Ambiente promete desburocratizar a obtenção de autorizações para pesquisa em unidades de conservação federais. Câmara aprova reajuste salarial para 1.400 servidores públicos. Acabamos de apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. A cada meia hora, novas notícias. Quando você tinha 4 anos, adorava andar de gravata pela casa. Aos 10, ficava horas no volante, fingindo que saía para passear. E até no seu primeiro encontro, fez questão de pegar todas as dicas. Mas hoje, a diferença entre vocês dois é apenas uma questão de tempo. No Dia dos Pais, arranje uma boa desculpa para ficar igualzinho ao melhor exemplo da sua vida. Passe na Lorde e dê um presente que te faça cada dia mais parecido com ele. Lorde, invista em você. Um encontro especial. O ouvinte da Brasília Super Rádio FM e a sua empresa. Ligue para o nosso departamento comercial. 3321-1313. Foda Brasil! 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, nunca venda seu voto. Primeiro, porque seu voto é algo tão importante que não tem preço. Segundo, porque ao vender seu voto, você ajuda a colocar no poder por 4 anos quem não merece estar lá. Isso é ruim para sua consciência, mas é muito pior para todos da sua cidade. E isso inclui a sua família, os seus amigos e, claro, você também. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Brasília Super Rádio FM. 24 horas de boa música. A partir de agora, apresentaremos Almoço Musical. Ouviremos no concerto ao meio-dia de hoje. A sua Brasília Super Rádio FM apresenta Concerto ao Meio-Dia. Ouviremos no concerto ao meio-dia de hoje, Noturno em Mi Bemol Maior, Opus 9, número 2, de Chopin, na interpretação da Orquestra da Filadélfia, sob a regência de Eugène Ormandy. Tivemos no concerto ao meio-dia, noturno em Mi bemol maior, opus 9, número 2 de Chopin, na interpretação da Orquestra da Filadélfia, sob a regência de Eugène Normandie. A partir de agora, apresentaremos Almoço Musical. Horst Jankowski, Sunrise Serenade, de Lawrence e Carl. Thank you. Klebanov e sua orquestra, La Paloma, de Iradier. Super FM, cultural e educativa. I'm in the Mood for Love, de Fields e McHugh, Orquestra Moonlight Moods. Thank you. Tivemos com Ronnie Aldrich, Cherish, de Kirkman. Tivemos com a Filarmônica de Londres, They Can't Take That Away From Me, de Gershwin. Thank you. Chic to Chic, de Irving Berlin, Orquestra Starlight. Orquestra de Mantovani, Till, de Danvers e Sigmund.